Bom, nosso entrevistado é Luiz Marinho, uma das principais lideranças do PT, prefeito de São Bernardo do Campo, termina a gestão agora, duas vezes prefeito, e vamos tentar ver um pouquinho, quer dizer, com uma ampla atividade aí como sindicalista, em vários acordos aí que tiveram repercussão internacional para evitar desemprego e tudo mais. Bom, Marinho, qual o quadro atual que você faz da situação política, principalmente do PT? Uma situação bastante complicada, né, Nacife? Eu acho que há muito tempo não víamos uma crise tão aguda na política e na economia. Uma situação econômica do Brasil bastante complicada, desemprego crescente, uma situação de falta de confiança que acaba evitando que a retomada se dê de forma mais rápida. Acho que o governo Temer erra ao se preocupar com a história dos tetos, ou seja, comprimir ainda mais, provocar ainda mais uma recessão, uma crise maior ainda, mais aguda ainda, porque não há, na nossa visão, uma saída por aí. A necessidade, na verdade, seria de provocar que BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste da Amazônia, fossem indutores do processo de retomada do crescimento e desenvolvimento. É fazer a roda girar ao inverso, não do jeito que estão fazendo, estão aprofundando. Mesmo recursos do Orçamento Geral da União, acho que eles estão errando. Você tem obras em andamento que, em vez deles eles ajudarem que elas continuem num ritmo mais acelerado, não só estão reduzindo o ritmo de obras públicas, mas parando obras públicas, então provocando mais desemprego. Então, estão, na verdade, sendo sendo indutores do aumento dos empregos no inverso. Aqui tem uma análise equivocada de como, na minha visão, de como gerar a economia. Bom, o nosso partido, ele sofreu uma grande derrota agora, mas a pergunta é quem foi o vitorioso, né? Porque se você olha, por exemplo, o estado de São Paulo, a princípio, o governador Geraldo Alckmin foi o grande vitorioso. E a pergunta é, será? Porque, infelizmente, o que a gente observa é que essa eleição foi a eleição de quem decidiu foram as minorias. Pega o Dória em São Paulo. Quantos por cento do eleitorado da capital o João Dória teve? Foi eleito por... não chegou a 30% do eleitorado, 27%. Onde estão a maioria? Então, a maioria ficaram ausente das urnas. Então, somar brancos, nulos, mais ausentes, dá mais do que os eleitos. Não só em São Paulo, mas em São Paulo, São Bernardo, Santo André, enfim. De maneira geral, nas grandes cidades do Brasil inteiro, praticamente. Então, isso é uma grande preocupação, não somente para o PT. Acredito que essa voracidade da grande mídia, dos grandes meios de comunicação, em crucificar o PT, massacrar o PT, acabou interferindo no resultado de um pilar importante da democracia, que é o soberano, o voto do eleitor. Então, se você tirar o eleitor da urna, isso é um perigo muito grande, porque tem um aventureiro, um Trump da vida, um maluco, um messiânico da vida, chegando e trazendo esse pessoal, direitizando demais esse discurso, é um perigo para a democracia. Então, isso que eu queria ver, a comparação com você, com o começo da Nova República, que você entra, você tem o fim da ditadura, entra o governo Sarney, nós tivemos uma desagregação dos partidos, uma desmoralização do PMDB, as instituições ainda, sem essa fase de transição da ditadura para a democracia, todas meio capengas, e surge um Collor. Você vê um risco similar, ou uma possibilidade similar hoje? Eu vejo um risco similar. Eu acredito que as eleições de 2018, se o Temer chegar até lá, é uma eleição que pode se repetir 89. Muitas candidaturas e uma aposta na possibilidade de uma rearticulação no segundo turno. É evidente que nós temos uma liderança do presidente Lula, que é uma liderança muito grande nacionalmente, talvez seja a nossa salvação. Nossa salvação, que eu digo, não é nossa do PT, estou dizendo do Brasil. Porque num país continente como o nosso, sem uma grande liderança para liderar, que é o que está faltando. Quer dizer, você acha, então, que, digamos, o grande pacto nacional se daria num segundo turno? Eu acredito que a possibilidade é chegar um segundo turno, que aí você pode ter duas visões de país e a partir daí você articular, né, que projeto pode ser. Mas há sim um grande risco de um maluco qualquer, um messiano qualquer aí, induzir esse processo também. A nossa aposta, assim, a minha expectativa é que o Lula possa, pelo tamanho da liderança preservada, apesar dos bombardeios, e considerando que ele ainda considera, ainda ele preserva essa grande liderança quieto, apanhando, no momento que ele decide ser candidato a presidente da República, buscar repactuar o país, buscar liderar esse processo, que ele consiga vencer um embate como esse e não permitir que o Messiano que venha liderar e ser presidente da República. Vamos tentar pensar como o pessoal que conquistou o poder aí está pensando hoje. Quer dizer, você tem uma transição até 2018, do ponto de vista econômico, vai matar qualquer veleidade. O país ele está caminhando para um buraco pesado, eleitoralmente nem se fala aqui. Ou seja, não tem essa transição, não tem futuro político. Você tem aqui, por outro lado, mesmo com todo esse bombardeio, a possibilidade do Lula, se não for atacado aí, condenado aí pela Lava Jato, de ser esse. Por outro lado, você tem agentes, uma tentativa de militarização do próprio governo Temer aí, com a colocação de militares em vários pontos aí. Nesse xadrez, qual que você acha que vão ser os passos que, com esse descrédito do governo Temer, que eles vão usar? Já um grande ponto de interrogação para onde essa configuração Temer coloca. Eu vejo que eles buscam fazer essa travessia, e aí você tem, né, as lideranças que estão em torno dos partidos aliados ao Temer, que eventualmente busca suceder, mas eu não descartaria uma possibilidade de um Serra, por exemplo, passando para o PMDB, buscando disputar uma quantidade dessa. O Geraldo Alckmin seguramente é uma candidatura que se coloca, para ver se ele se viabiliza no PSDB ou se ele migra para o PSB, o candidato PSB e o Aécio, o candidato PSDB. Então, você pode ter três lideranças hoje no PSDB, candidato a presidente da República. Aí você tem ainda Marina, PSOL, PSTU. Os partidos pequenos que sempre lançam um candidato ou outro, Levi Fidelis, Eimael, enfim, você tem várias lideranças aí que sempre aventura. Já o Bolsonaro, né, que vem botando a cabeça de fora, buscando liderar essa visão militar atrasada, retrógrada, enfim. Tem Ciro Gomes, né, e tem o PT, tem o Lula. Lula como um nosso patrimônio principal e uma liderança em conteste com condição de ser candidato. Eu acredito e apostaria nessa possibilidade do Lula chegar viável em 2018 e ser o nosso candidato em condições de fazer a passar segundo turno, em condições de liderar um processo Você aí acha que buscando reagrupar, né, as pessoas de bem do país, que esteja descontente, mais ou menos, tal, mas que possa enxergar aí uma retomada de um projeto a partir de 2019. A ausência do eleitorado, evidente que aqui nós estamos falando de possibilidades, e possibilidades você nunca diz, ó, isto é certeiro, Sim. né? São possibilidades. Agora, evidentemente que existe uma insegurança de pintar um messiânico com um discurso qualquer mais raivoso, tal, como aconteceu nos Estados Unidos, e provocar um pessoal que está muito quieto, frustrado, né, do eleitorado brasileiro, que possa eventualmente criar uma decisão que não seja mais agradável para esse processo de reagrupamento Você e acredita retomada. numa tentativa de golpe dentro do golpe? É possível. Muita gente fala aí de se o parlamento, se agravar a situação do governo Temer, como que o Congresso poderia eventualmente eleger alguém para terminar esse período até 2018, uma nova eleição. Não acredito num golpe militar, num golpe do que, como já aconteceu no passado. Parece que esse risco, felizmente, parece que nós não temos. Você tem o golpe da indireta. Agora, tem o golpe da indireta possível, assim como o golpe existente. inventaram um golpe, né, inventaram um remédio parlamentar no presidencialismo. Na verdade, foi isso que aconteceu. Não tem nenhuma proteção constitucional ao que aconteceu, mas aconteceu, na medida em que se formou uma maioria parlamentar e construíram um golpe. Ter um outro é possível, mas eu vejo com uma certa distância. Vamos ver como vai evoluir essa crise que o governo Temer está tentando segurar a partir da demissão do Gedel. De fato, acho que é uma coisa muito grave, porque se é verdade que o presidente da República pressiona o ministro para atender o pedido de outro ministro para proteger o seu patrimônio pessoal, é muito grave e caberia todo um processo de análise desse procedimento. Mas quem diz o Gilmar é um fletinho, né? De 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. Ô, Marinho, uma das críticas que se faz ao PT foi a lentidão do PT, até agora, para se abrir para as novas lideranças que estão surgindo, para a rapaziada aí de militância digital, a insensibilidade para entender aqueles primeiros movimentos lá de 2013. Como é que você vê as discussões internas dentro do PT? Eu não sei se é a lentidão do PT ou se foi nossa dificuldade de governo, né? Porque os movimentos de 2013, ele nasceu por encaminhamento de governo, né? De hora errada de uma correção tarifária, a insensibilidade para debater os reclamos da sociedade em relação a enfrentar desafios, os erros cometidos durante o governo que levou a um processo de aguçamento da economia, talvez o excesso de isenção fiscal para que acho que excedeu e depois faltou recurso orçamentário para poder dar conta das demandas de geradoras de empregos. Isso levou um agravamento da economia. No agravamento da economia, abriu-se uma frente de crise política. Não fosse o problema da economia, provavelmente a Dilma teria conseguido passar a sua gestão agora. Ela ganhou com discurso, implantou outro na retomada do segundo mandato e veio aí, né, toda uma frustração de milhões de eleitores e eleitores pelo Brasil inteiro e que acabou acontecendo o que aconteceu. Bom, isso passado, nós temos que olhar para frente. É evidente que o nosso partido ele tem que fazer o seu meia-culpa. Conforme vários dirigentes têm dito, o meia-culpa da falta de capacidade nossa de ter conseguido fazer um rompimento com o mecanismo de financiamento eleitoral. Agora, aqui para nós, na CIF, se for para levar seriamente o debate, o fato, por exemplo, do tesoureiro do PT, o Vaccaro, estar preso, todos os tesoureiros de todos os partidos têm que estar presos. Porque o que aconteceu foi financiamento de campanha que o PT recorreu, no molde que todos os partidos recorreram. Então, passar um balanço sobre isso, abrir essa caixa preta aqui e dizer, olha, vamos acabar com o financiamento privado de campanha para valer, é necessário? É necessário. Mas é necessário enfrentar o debate, bom, como tocar os financiamentos de campanha. Quem banca o financiamento de campanha, que é um pilar da democracia. Não existe democracia sem eleição, sem eleitor e sem os partidos. Então, e sem eleger o prefeito, o governador, o deputado, o senador, o vereador, enfim. E como dar sustentação a esse tipo de financiamento? É pelo fundo partidário? É por financiamento público? Isso a sociedade, aparentemente, não está aberta para esse debate. E há aqui uma hipocrisia muito grande dos meios de comunicação. Que condena financiamento privado e condena financiamento público. Como fazer? É voltar ao processo de ditadura militar? É isso? Então, o que... Eu estive lá na Bahia, conversando com o governador, com o próprio Jacques Wagner, e um ponto que eles colocaram é o seguinte: à medida que você proibiu o financiamento privado de campanha, você tirou os financiadores da economia formal, mesmo usando o Caixa 2, da economia formal, e abriu espaço para os PCCs da vida, igrejas que não recolhem dízimo, imposto sobre dízimo, não registram, companhias de ônibus que é trocado, estacionamentos, Isso aí, você percebeu isso aí por aqui também? Você abre espaço para o que há de mais perigoso na sociedade, no mundo clandestino da sociedade. Com certeza. Se você observar em cada câmara municipal, você vai observar gente eleita, militantes do crime. Tá. Fortemente. É só observar. Ou é pelo clientelismo, pode acontecer no mundo religioso, que eu diria que é menos mal, mas é um desvio da democracia, para o crime, seguramente. É difícil falar e sustentar, em tal câmara, em tal cidade aconteceu, mas a imprensa inteligente saberá investigar e saberá olhar, né? Mas com certeza está acontecendo em larga escala. As redes sociais tiveram peso nas eleições? As redes sociais é uma coisa engraçada. Elas têm peso nas eleições, mas ela está muito distante do peso propositivo. É o contraponto às denúncias que vêm da mídia. É, É infelizmente, isso aí. nós não conseguimos fazer com que as redes sociais fossem um diferencial na construção da coisa boa. Ela é um grande potencial na coisa ruim. É uma distorção. Então, como fazer com que as redes sociais se transformem rapidamente numa ferramenta para coisa boa, né? Para construção, para coisa positiva, propositiva? Então, mas vamos pegar um ponto Isso aí que volta aqui. E acho que aqui o PT tem que estar antenado, aberto, abrir para as novas cabeças, mentalidades, propostas, novas lideranças, novos meios de comunicação, novos costumes. Então, Mudança de padrão, acho que aqui tem mas todo um pensamento que nós temos vamos pegar que um ponto aí. cuidar. As redes sociais, elas são alimentadas por ideias, por posições políticas. Esse discurso político o presidente deixou de fazer. Mas quando você pega, por exemplo, eu estou falando de fora, acompanhando, quando eu pego o Instituto Perseu Abramo, de todos os institutos ligados a partidos, é o mais criativo. E a gente não vê a repercussão desses estudos no âmbito da definição programática do PT. O que que acontece? Enfim, aqui tem uma dificuldade que nós vamos ter que debruçar sobre ela para ver como fazer a conexão da produção científica, da produção de propostas. A fundação, de fato, ela tem produzido muito, mas essa produção ela não tem conseguido furar o bloqueio Isso. de chegar nas cidades, na periferia, nos bairros, nas redes sociais, enfim. É um desafio que está colocado aqui. É que eu acho que as lideranças do PT têm que espaço como o seu aqui, dizer, olha, venha, sugira, traga ideia, provocações, críticas. Nós temos que abrir para esse processo de diálogo com a sociedade, independente se a pessoa está afiliada ou não está afiliada ao partido. Porque nós temos muitas lideranças que ao longo do tempo deram fantásticas contribuições e nunca foi filiado ao PT. E pessoa fala assim, eu quero colaborar, eu não preciso estar filiado, né? E muita gente às vezes assim, o Celso Amorim, por exemplo, em vários momentos queria se filiar ao PT. O Lula fala, não precisa. Você é uma grande liderança que pode ajudar o partido sem estar afiliado ao partido. Mas depois que ele aposentou, ele falou, e agora eu quero me filiar. E acabou se filiando. Mas você pode ter pessoas que ajudam muito mais, muitas vezes, uma ideia, se não está dentro. Então, Porque tem assim, goza de autonomia, dizer o seguinte, eu não sou, eu estou falando porque acredito, tem ideias aqui, tem conquistas fantásticas, tem legado construído. Então, eu acho que nós temos que abrir esse espaço agora para quem deseja vir para dentro, para quem deseja colaborar de fora. quando a gente vê o espectro do eleitorado aí, você tem pessoal à esquerda, o pessoal ligado ao PT, você tem uma direita, os dois lados intransigentes, e você tem um meio campo aqui da classe média que foi bombardeada aí esses anos todos e criou um sentimento de antipetismo muito forte, né? Como reverter isso aí? Eu acredito que o governo atual está dando uma bela mão. Bom, Vai dar uma bela mão. eles são bons, hein? São bons esses negócios, né? Muitas vezes é preciso que a sociedade passe por aprendizado, reveja conceitos. Da mesma forma, falar, o Nassif é um. Aquele programa do Nassif não é bom. Mas tira do ar, puta, como era bom aquele programa, porque não tem outro igual preenchendo aquela grade curricular, aquela grade. Enfim. Da mesma forma. Eu já assisti situação onde uma cidade, um governante, um partido, um pensamento lidera por anos a fio. A sociedade constrói uma ideia por slogan, por enfim, que olha, chega, precisa de mudar, muda, bota um outro cidadão por 4 anos. Poxa vida, mas que erro que nós cometemos, vamos trazer de volta. Eu acredito sinceramente que a sociedade vai querer o Lula presidente de novo por essas razões. Que assim, se olhar o legado que nós construímos, especialmente nos 8 anos do presidente Lula, mas também no período da presidenta Dilma, a sociedade vai comparar com o que o sucedeu e vai observar. Precisamos de Lula para liderar de novo o país, precisamos de uma liderança forte que ajude a liderar ideias diferentes, pensamentos diferentes, conjugando no pensamento que deve ser o país. O país é um país continente. E precisa de fato de conviver com as diferenças. Você vai no Acre, conversa lá, o pessoal pensa diferente de São Paulo. Você vai na Bahia, você vai no Norte, no Nordeste, enfim. O pessoal tem pensamento diferente, nós temos que conjugar e temos que conviver com esse pensamento diferente. Daí que eu digo o seguinte: o PT também tem que conviver com as diferenças dos vários partidos e de quem não tem partido nenhum, colaborando com o nosso partido para oxigenar. E novas ideias, novas propostas, novo pensamento. Nós temos que ousar e temos que construir novas utopias. Acredito sinceramente que esse debate 2019, 2017-2018 levará a um processo muito rico na disputa 2018 para, a partir de 2019, pensar um novo rumo E para o nosso o país. tempo, Enfim, a gente eu acho está. que nós vamos sofrer nesses 2 anos. Mas vai ser período de uma transição sofrível, duríssima, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista dos Agora, debates que a gente políticos. estava comentando um pouquinho antes de começar o bate-bola aqui, o tempo político hoje é muito rápido, né? Por causa de redes sociais e É tudo. muito rápido, é preciso as antenas, né, estarem plenamente conectadas com essa rapidez, com essa agilidade. Um acontecimento em qualquer parte do mundo chega em minutos, né? Enfim, portanto, não dá para esconder a pressão, né, do Gedel lá e querer, né, com a lista de apoiadores do Congresso para blindar o Gedel, não foi suficiente por conta disso, né? Fosse há 10 anos atrás, tudo isso era possível segurar ali, botar a tampa em O fletinho cima, do Gilmar lá. né, baixar o fogo, tal, e segurar. Hoje não dá. Enfim, a rede social tem essa capacidade de dar essa agilidade online nas notícias, né? Maravilha, bichão. Muito bom. Espero que você consiga tirar coisa daí. Não, tá.